Ouçam, ouvintes. Uma história eu tenho a contar, de uma tragédia que aconteceu há não muito tempo. Em uma cidade sitiada, um velho e sua neta, em busca de refúgio, imploraram por ajuda. Um grupo de aventureiros, sem hesitar, se dispuseram a ajudar os necessitados. Com bravura e determinação, eles enfrentaram o perigo e os obstáculos. Ao longo do caminho, eles enfrentaram muitos desafios, mas eles nunca desistiram. Finalmente, eles chegaram ao castelo, onde o velho e sua neta estavam seguros. Mas a felicidade deles não durou muito. As abominações que sitiavam a cidade não desistiram de seus objetivos. Uma noite, enquanto o velho e sua neta dormiam, as abominações invadiram o castelo. O velho lutou bravamente, mas foi morto pelos monstros. A menina, que ainda dormia, não viu o que aconteceu. Quando ela acordou, se viu sozinha no mundo. As abominações levaram a menina para o seu covil. Lá, eles a atormentaram e a torturaram. A menina sofreu muito, mas nunca perdeu a esperança. Um dia, um grupo de aventureiros passou pelo covil das abominações. Eles ouviram os gritos da menina e foram até lá para ajudá-la. Os aventureiros lutaram contra as abominações e finalmente as derrotaram. A menina foi salva e ela finalmente encontrou a paz. Alina, a Dama da Espada, lutou bravamente contra o mal. Com sua espada ela venceu e seu povo ela salvou. Ela era forte e destemida, uma verdadeira heroína que sempre lutou pelo bem e nunca se rendeu. Sua história é uma inspiração. Para todos que lutam pelo que é certo, ela nos mostra que a coragem pode vencer qualquer desafio. A Dama da Espada. Na floresta escura, a lua brilhava fraca e as sombras se moviam como fantasmas. Uma jovem mulher caminhava sozinha com uma espada na mão. Seu nome era Alina e ela era uma guerreira. Ela havia jurado proteger seu povo das forças do mal e ela estava pronta para lutar até o fim. De repente, ela ouviu um barulho. Ela se virou e viu uma figura se aproximando. A figura era alta e musculosa e tinha uma espada na mão. A figura era um guerreiro e ele estava pronto para lutar. Ele avançou contra Alina e os dois se enfrentaram. A luta foi feroz. Os dois guerreiros lutaram com bravura e nenhum deles estava disposto a desistir. Alina era uma guerreira experiente e ela sabia como usar sua espada. Ela desferiu golpes precisos e ela feriu seu oponente várias vezes. O guerreiro era forte e resistente e ele não desistiu. Ele continuou lutando e ele finalmente conseguiu acertar Alina com um golpe. Alina foi ferida, mas ela não perdeu. Ela levantou-se e continuou lutando. E ela finalmente conseguiu derrotar seu oponente. Alina estava ferida, mas ela estava viva. Ela havia vencido a batalha e ela havia protegido seu povo. Alina voltou para sua aldeia e ela foi recebida como uma heroína. Ela havia provado seu valor. E ela havia demonstrado que era uma guerreira de verdade. Alina continuou a lutar pelo bem e ela se tornou uma lenda. Ela era conhecida como a Dama da Espada e seu nome era temido pelos malfeitores. Thank you. Dragons in the sky, the fighting has begun. Shadow versus light, and who will stand when it is done? Magisters in fright, his destiny it calls. Inquisitor, your hand will reprimand before he falls. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, we close the darkened door. Of the evils yet to come. Inquisitor's delight, a destiny it shines. Magister, your ancient hand is broken in the light. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, victory is ours. Destiny it shines. Magister, your ancient hand is broken in the light.